Santana, Eco, Xamandu 219, uma boa tarde. Boa. Alô, Salvador, muito boa tarde, o Trip 5595, livrando na Eco. Boa, Trip 5595, táxi via Alfa, pode quilo até o pátio 3, posição prevista do pátio 3, a posição 04. Alfa, quilo, pátio 3, posição 4, Trip 5595. 00, chama a Recife, 2500, boa tarde. Boa. 02, após a passagem a retaguarda do Boeing da companhia, que está prosseguindo para o ponto de espera, o posto está livre, chama o táxi. Ok, em coordenação, após a passagem da aeronave nossa retaguarda, está autorizado, igual no 3 na rua. Dia Novemberal, por favor, rotatória da presente. Dia Novemberal. Azul 4116, livre pouso na 0, vento no 50 graus, 069. Livre pouso, azul 4116. Tal 3205, decolado 02, chame controle 120, décima 8. 208, tal 3805. Eixo 200, controle. Tá, 3805, Dael. Boa, Dael, sobe 340, 3805. Sobe 340, pode voltar direto, Dael? Prisado, Dael, direto. Opa, obrigado. 3283, tá pronto no ponto de espera da 1 no 0. Tá, 3283, a Lima tem cabeceira no 0. Valério, mantendo a 1 no 0, tá, 3283. Boa, 9224, segundo ferro decolagem da 1-0. Sim, 9-2-4. 2-5, 6-7-2-3. 1-0-3, livre direito, chame solo em 1-2-1-19. Livrando direito, solo 19, azul 4-1-1-2. Então, 3-8-3, vento 1-7-0 graus, 0-7-9, livre decolagem da 1-0. Livre decolagem, então, 3-2-8-3. Na 924, após a rolagem do Airbus da TAM, sua frente anima até cabeceira no 0. Sim, após a rolagem, manter o 924. Azul 41, correio. Vai tudo. E usou com o tráfego 12 horas, 1.5 milhas, com o moleque? Vitor Índia Juliette, mantém os corredores, informe pessoas a bordo. Mais escuta. É, o tráfico não está, ele não está comigo ainda não, o Juliette. Delta November, controle. Delta November. É, tem dois tráfegos no 1500 nos corredores visuais, Interlagos. Vai visual com os mesmos? É, aqui no, eu estou no través Paripe visual com um na minha frente. Tem uma na sua posição de 2 horas e outra na posição de 10 horas. Somente o que está a 12 horas vem aqui. Afirmativo. É, tá acendendo no 1510, um pedido de autorização de controle, confia. Não contei. Acendeu a 1500 sem autorização deste controle. O corredor é... esse corredor é 1510, confia. Tá Afirmativa, 1500, mas estou na minha área de controle, o India November, India Delta November. É necessário solicitar autorização tanto para subir quanto para descer. Ok, a direção que ele dá. Controle, então, 3283, 2500 na subida. 3283, sobe 190, voa Fuca. Fuca, 190, 3283, solicita final 170. Aguardo o 170. Bravo, Kilo Whisky, mantenha o corredor, aguarde a transferência, Whisky. India November, Alfa Controle. 3080, está perseguindo a descida. Lima, Kilo Zulu, desce para 3000 pés com 1015. RB 1015, Lima, Kilo Zulu. India November, Alfa Controle. India November, Alfa, chama agora a torre, 11895. 11895, India November, Alfa. Salvador, no 394, já gol. 3 horas e 40, alterna em Campinas, para o táxi. Com 144 a bordo. Direita, Indy Alfa, ponto espera 2, 118,95, altímetro no 0, no 5, bom voo, gol no 394. Indy Alfa, ponto espera 18,95, 041 no 6, via Juliette, observa a liberação do banho da gol, após prossegue para o portão 03, azul 41 no 6. Obrigado, táxi via Juliette, após o gol, prossegue para o 03, azul 41 no 6. Controle de Salvador, tá 3805, solicita coordenação, vá direto ao bridge. Aguarda, 3805. Certo. Tá 3823, autorizado 170, direto para Aracaju. Ok, confirmando, tá 3283, final 170, direto para Aracaju, obrigado. Ele é negativo, o bridge, mantém aí. Mantém ao 05, letra. Uno 924, vento 140 graus, 109, tive decolagem de 10. Tive decolagem, 924. Quebec, aguarde cópia. 0-1-0, gol no 394. Gol no 394, Alim mantém cabeceira no 0. Alim mantém, gol no 394. Bravo, que Luiz, aqui o controle. É um tráfego bem próximo à sua aeronave, variando a altitude entre 1.410, 1.5 milhas no rumo leste. Está avistando o tráfego? Luiz, que chama a torre agora, 118.95. Bravo que Luiz, com ajuste no 0 no 5, vento no 30 graus, no 09, segundo tá pouso no 17. Uno 924, decolado 09, chame controle 120, desce 8. 1208 no 924. Tá 3 milhas, no 7, India November Alpha. India November Alpha, vento no 30 graus, no 39, tive pouso no 7. O India November Alpha libera na Quebec. Ok, livre pouso no 7, vai livrar na Quebec, o India November Alpha. Gol no 394, vento 1 no 30 graus, 109, devido decolagem, zona 0. Vai iniciar no 0, no 394, é bom. Torre, o India November Alpha tem condições de livrar na Oscar. Excelente, India November Alpha. Beto, Vitor Mike, Quebec, no pátio 4, confirme pessoas a bordo. Quebec, chama a torre 1 no 8, decimal 95 para acionamento, táxi, decolagem, altímetro no 0, no 5, bom voo. 333, 4, Quebec. Mantendo 1.500, Juliette, na minha escuta, guarda transferência. direto. Tá livre, bom, 333, chame táxi. Vitor Mike Quebec, aguarde para táxi. São 3283, chama Recife, 2545, alterna número 2685. 2545, condenação 3283, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, 5240, na informação November. 5240, voa ITAP, desce até o 50. ITAP, descendo o 50, 5240. Uma frequência de controle pro gol no 394? 120, desce pra 8, 1394. 208, obrigado. No 394, 360, boa da Elda presente. Da Elda presente, gol no 394. Já dá livre alfa no solo, Juno 1, ao sancionar a frequência livre. Kilo Luiz, livre pouso no 7, vento no 40 graus, Juno 0 nós. Vitor Mike Quebec, aguarde mais alguns instantes, temos outra aeronave para pouso na 1-7 com destino Pat 4. Vitor Índia Juliette, chama a torre agora, 118.95. 118.95, Juliette, para trabalho. Lima Kilo Zulu 2010, autorizado ILS, 1014. Vitor Índia Juliette, radar autorizado final da 1-7, reporte... A curta para pouso, ajuste no 095, vento 180 graus e no 09. Autorizado final no 7, porta curta, curta de GDR. Poderia confirmar a intensidade do vento para o Vitor Índia Juliette, Ana? Afirmativo, vento 150 graus e no 09, o Vitor Índia Juliette. Exato, Júlio. Bravo que Luiz no solo no 4, libera na Quebec. Afirmativo, Vitor Mike Quebec ajustou no 05, aporte na lógica. Oi, Salvador, 1-3-3, autorizado alinhado a decolar, pista no 0, vento 1-4-0 graus, 0-6 nós. Nada, decolar, pista no 0. 3 milhas, final no 7, Vitor Índia Juliette, 35. Vitor Índia Juliette, livre pouso 1-7, o vento 1-3-0 graus, 0-7 nós. Pouso no 7, Vitor Índia Juliette. Salvador, boa tarde, é o Papa Tango Lima, Kilo Zulu, sinal de estabilizado. Lima, Kilo Zulu, boa tarde, cancela o pouso 1097, confirme. 190, por gentileza, Zulu. 160 graus, 099, ajuste no 04. A gente cancela no externo, modificando aí, girando base para a direita da 97, propondo Lima, Kilo Zulu. Gente, após para o cancelamento das regras de voo. Está presente agora, solicita. Vitor Mike, é bem autorizado, ingresso 97, rebote alinhado e pronto. Vitor e Juliette, no solo 107, autorizado back 3, reporte pista livre. O Bravo que Luiz que segue a aeronave, o Papa Alfa 32 à sua frente, reporte pista livre. Gente, autorizado, seguir a retaguarda da aeronave, pouso 97. Está autorizado então, já na base, agora para a direita, 97, o Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, falando cancelado ao 18, use a esquerda, reporte final da 97. Gente, vai abandonar a final da 97 para o Lima Kilo Zulu. Lua após direto B, após conforme. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5011, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos 360, Apozulu 10, Bridge, Apozulu 6, Brava Tazulu, Trive, conforme. 10, direita da El, Leda, Bridge, 50 no 1. E o controle 198, posição é 6315. Controle 120, decima 8. 360, vamos da El, 333. O Trip 5240 está ali na 2000. Livre 2000, autorizado LS, 1014, repórter estabilizado. Reportaria estabilizado, 5240. Mãe Quebec, livre decolagem 17, vento 1, 60 graus, 00 mais. Lima Kilo Zulu, tráfego avistado, livre pouso no 17, o vento 150 graus, 07 nós. Pouso no 7, baixou, travou, Lima Kilo Zulu. Lima Quebec decolado aos 20, chama agora controle 120, decimal 8. Controle 208, tá bom. Certo. Vitor Mike Quebec, corredor achando aqui, escuta. Autorizaria a central para o 2500 para o Mike Quebec, senhor? Vai direto Cairu, confirme. Afirmativo. Direto Cairu, 2500, com ajuste 1014. Bom, esse é sinográfico, senhor. Livre, chame táxi, bom, 600. Autorizado, chame táxi, 600. 5, autorizado ILS, reportaria estabilizado, 6326. 5240 está estabilizado, Max Way. Chama a torre agora, 11895, 5240. 1895, boa. Boa. Tio Zulu, seu solo 2-1, frequência livre estacionária. Boa tarde. Voa Mari dessa até o 50. Utilizado, Mark, isso aí. Cheque 5240, cheque trem, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus, 109. Autorizado pouso, reportarei baixar travado. TP 566. 626 clear to 4000 feet, ATM 3104. Clear to 2000, if possible, hello. Clear to fly Pelos 5626. Thank you, sir. Turn left direct Pelos intersection, okay, 5626 down to 2000. Poderia voar direto Brig? Ainda negativo, mantenha a saída no 333 para coordenar. Ô, capo. TP5240, na conta aí, baixar travado. Gente, livre pouso, TP5240, 150 graus, 109. Atualizado pouso, 5240. Triplo 3, mantém a saída, chama Recife 251, não perna 3395. 251, 3395. Pátio India e Alfa, considera a torre 118.95, altímetro no 0 no 4, bom voo, Gourmet 001. Pátio India e Alfa, considera 295, obrigado, Mesa 0. Novo Salvador, boa tarde, Oceaneiro 62, 63, 15, portão 8, pushback, acionamento. Passando agora a retaguarda, o bang da Gol, após a coordenação está livre, o Oceaneiro 63, 15. Boa tarde, bang da Gol, coordenação, pessoal de solo, porta de ataque do Oceaneiro 63, 15. Quatro zero, solo 25, direito, 219 solo. 219 pela direita, 5240, boa. Novo Salvador, boa tarde, o trip 5240. Boa tarde, 240 da trip, está livre, Alfa Kilo, pátio 3, posição 03 do pátio 3. Alfa Kilo, posição 3 do pátio 3, 5240, boa. Hotel Juliette Serra, chama 120, com place. Estou na retaguarda TR da Trip, o passageiro 262, após a coordenação com a equipe, está livre, chame táxi. Sente, após o Trip está livre, chamará táxi 2262. 326, venha para visual com tráfego meu abaixo, já cruzando. Ciente, desce para 2000, pé isso 1014, autorizado ali. 2014, autorizado ILS 6326. Salvador é os Guedes Serra, por gentileza, frequência, paga. 120.8. Graus 10 mais. A linha da cola 310, economia 00. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, direto para Caju, mantendo 1000 pés na escuta, informe estimado para ingresso na terminal e para pouso na Caju. Confirmando estimado para pouso, 1730, é isso? Estou em contato para dar com o senhor Amado, até hoje, Letia. Receptando o localizador, o 6326. 6326, chama agora a torre 11895. 11895, obrigado, amigo. 648, desce para 3000 pés. Primativo, ajuste 1014. Boa tarde, 6326. Reporte Simbra com trem checado, altímetro 1014. Simbra reportará com trem checado, 1014. Obrigado. 15 na escuta do solo. 6315. Iniciou o pushback? Iniciou, estava aguardando o operador de Singer e a sugestão. Solo. Excelente, chame táxi. Boa tarde. Zero, decolor 29, controle 1208, bom voo. 08, negado, 600. Timbra, baixado e travado, 6326. Gente, 6326, tem livre pouso, pista no 0, vento 130 graus com 08 nós. Livre pouso, 6326. 00. 300, sobe 370, Pucas e Pá. 370, 600.